pode ser gostar de alguém, e se tal alguém não ser seu, fico desejando nós, gastando o mar, pôr do sol postal, mais ninguém. Peço tanto a Deus para esquecer, mas só te pedir me lembro. Minha linda flor, meu jasmim será, meus melhores beijos serão seus. Sinto que você é ligado a mim, sempre que estou indo, volta atrás. Estou entregue a ponto de estar sempre só, esperando um sim ou nunca mais. É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você, mas pode sim ser sim. Sinto absoluto o dom de existir. Não há solidão nem pena. Nessa doação, milagres do amor. Sinto uma extensão.